Eu me lembro da história de um homem, alguns anos atrás. Ele se chama Paulinho Bang Bang. Paulinho Bang Bang, ele estava num assalto, se não me engano, em São Paulo, São Caetano do Sul. Deu testemunho essa semana lá na Rede Super. E ele era um dos que estava no assalto e perderam o controle da coisa e saiu tiro e um dos tiros matou a criança e a mãe, e a criança estava no colo. E eu lembro alguns anos atrás quando eu vi o testemunho dele. Ele falou assim: um dia, era o dia do julgamento, a Globo, todas as os jornais estavam diante do tribunal, lá do fórum, e quando desceu o pai, o marido, perguntaram a ele: o que é que você deseja para os assassinos da sua filha e da sua esposa? Disse: eu quero que todos tenham uma experiência com Jesus. Eu perdoo a todos e quero que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. O Paulinho diz que todos que sobreviveram hoje servem a Jesus. Irmão, como muda tudo. Como muda tudo quando nós começamos a abrir a boca para declarar que estamos vendo numa outra dimensão. Como muda tudo. E como o nosso raciocínio, a nossa mente, não nos deixa olhar desta forma na maioria das vezes. E é necessário um trabalho intenso de começar a colocar em prática estas coisas. E colocando em prática, nos acostumarmos com elas e aos poucos irmos transformando o nosso jeito de ser. Para olharmos para nós mesmos, para olharmos para as pessoas à nossa volta, para olharmos para os mais difíceis à nossa volta, para olharmos para a gente que ainda não conhece a Jesus da forma certa. Alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Abe usou um exemplo tão interessante. Ele falou assim: esse é um papel. E ele colocou o papel dentro da Bíblia e fechou a Bíblia. E perguntou: quantos estão vendo o papel? Ninguém está vendo o papel. O que você está vendo aqui? Uma Bíblia. O papel está aqui dentro? Está. Então ele disse: se eu colocar essa Bíblia no chão, o papel estará no chão ou no céu? No chão. Se eu colocar essa Bíblia debaixo do braço, o papel estará debaixo do braço? Estará debaixo do braço. Se eu colocar essa Bíblia lá na altura, o papel estará lá na altura? Estará, porque ele está dentro da Bíblia. Assim foi colocada a minha vida e a sua vida, em Cristo Jesus. Meu espírito, seu espírito, não importa se você tem defeito, se você peca, se eu tenho defeito, se eu peco, se o irmão, o fulano, o ciclano, o beltrano é assim, é assado, não importa. Se ele foi colocado em Cristo Jesus, eu tenho que olhar para Cristo e ver só Cristo. E aonde Cristo estiver, ele estará. Por isso Paulo em Efésios nos ensina: fomos ressuscitados com Cristo Jesus e estamos assentados à destra de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Estamos assentados nas regiões celestes. O mesmo exemplo do papel. Da mesma forma, ao contrário. Se Cristo está dentro de nós, você olha para mim e vê o Sóstenes. Você olha para mim e vê os defeitos do Sóstenes. Você olha para mim e vê os erros do Sóstenes. Mas se você crer que Cristo me comprou, você pode crer que eu pertenço ao Senhor. Se eu confesso a Jesus com a minha boca que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, você pode ter a certeza de que o Espírito dEle está dentro de mim. Se eu dou frutos do Espírito de Deus, você pode saber que o Espírito de Deus está aqui. Ele, Cristo, habita em mim, habita em você. Então eu e você podemos olhar para os outros e deixar de ver no nível carnal e olhar: não, eu estou olhando para Cristo dentro de você.